Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Azul Turquesa. Terça-feira, 7 de junho de 2016. São agora 9 horas mais 11 minutos. E apresentei-vos desde já com uma música clássica chamada Adagio for Hostel Stacar. É uma peça de Albidoni Tomás Albidoni. É assim que iniciamos esta edição do nosso Azul Turquesa, num dia que convida à reflexão. Aqui está um tempo mais do que suportável, está um dia bastante bonito. E vamos continuando nesta edição de terça-feira do Azul Turquesa com Albidoni e com Adagio. Desta vez, Adagio para oboé. Um instrumento tão bonito que nos traz algo de tão único. Eu, pelo menos, acho. O trânsito pode ser das coisas mais enfadonhas ou das mais mágicas. Tudo depende de como olhemos para o mundo que nos rodeia. O trânsito pode ser uma forma de ficarmos parados e vermos o tempo a passar sem andar para a frente. Ou ouvirmos um pouco mais da música que gostamos. Olhar um pouco mais para as luzes que nos rodeiam. Ou nesta lentidão do trânsito aproveitar para comer qualquer coisa. Rentabilizar o tempo. Tudo depende da forma como vejamos o mundo que nos rodeia. Não dá propriamente para falar ao telemóvel, mas... Eu confesso que não conheço o código da estrada, mas eu acho que dá para falar com o kit de mãos livres, não é? Isto é, aqueles carros que agora têm, não é? Que têm o som do telemóvel nas colunas, não é? Bem, se tiver um carro desses, eu acho que ainda é capaz de conseguir aproveitar melhor a viagem. Será? Eu acho que tudo depende da forma como olhamos para a vida. É isso que eu penso. Adagio para oboé de Albidoni. Thank you. Ficamos com uma obra de Vivaldi, Foi com ela que ficamos nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Azul Turquesa. Fazemos esta viagem agora por outros meandros. Vou apelar à vossa alma. Sinta-me. Sintam o quão quente ela pode ser quando nos lembramos que ela existe. Quando alguém, através dos sons, através da sua própria voz, é capaz de nos tocar na alma. Mesmo aquelas pessoas que não nos conhecem, como estas. Nosso âmago, a nossa alma, as coisas que nós sentimos, os momentos de aflição, os momentos de euforia. Deixamos a vida fluir em nós. Caminhamos agora por este tapete verde da nossa vida e relaxamos ao som das coisas que gostamos de ouvir. Depois deste êxtase, depois desta euforia, é tempo de nos despedirmos. Amanhã o Azul Turquesa está de volta ao seu canal 1.